Meus amados irmãos, eu acho que nas nossas mentes, na de vocês e na minha, ainda estão bem vivas aquelas cenas. Ainda estão bem vivas nas nossas memórias aquelas cenas daquela grande onda, da tsunami, invadindo algumas ilhas e cidades da Ásia. Há alguém, por acaso, aqui nesta manhã que não tenha visto isto? Aquela onda, aquela massa d'água penetrando na terra, destruindo, quebrando e devastando o que encontrava pela frente? Acho que todos viram. Foram cenas impressionantes. Ficaram em nossas retinas, guardadas em nossas memórias. Nós vimos a água dobrar árvores, quebrar coqueiros como se fossem palitos de fósforo, ou então arrancá-los pela raiz. Vimos telhados inteiros boiando nas águas e vimos casas se desfazendo, se esfarelando como se fossem de papelão. Vagões de trem pesadíssimos tombaram como se fossem de brinquedo. E até trilhos de aço apareceram retorcidos, Fernando, diante da força daquelas ondas. É, a natureza se manifesta muitas vezes de forma violenta, com maremotos, com terremotos, com tufões, com furacões, tempestades fortíssimas. E é interessante porque agora temos meios de fotografar o local antes e depois da tragédia. E comparadas às fotos, nós vemos que antes aquela paisagem, aquela situação que parecia sólida, estável, duradoura, depois da onda, depois da tragédia, apareceu quase que completamente destruída. Verdade? Todos viram, amém? Mas, há sempre o mais. Mas, aqui e acolá, foi sempre possível descobrir, vermos casas que permaneceram quase que milagrosamente de pé, não desmoronaram. Essas casas são o foco da pregação desta manhã. São casas cujas fundações, cujos fundamentos foram tão fortes e tão sólidos que conseguiram resistir àquela situação e certamente às piores situações. Meus amados irmãos, qualquer tipo de construção, você, mesmo que não seja muito acostumado com construção, deve saber disso. Qualquer tipo de edificação, em qualquer um deles, as bases, os alicerces, as fundações, aquilo em que se apoia o edifício, são de capital importância, são de vital importância, porque cada construção precisa ter uma fundação com a profundidade suficiente e com a solidez suficiente para, preste atenção a isso, para suportar não só o peso dela mesma, como também suportar as pressões que vierem de fora contra ela, tentando destruí-la. E o que queremos transmitir esta manhã, pela vontade de Deus, para você que veio aqui esta manhã, e para você que também está ouvindo esse CD, é que vidas são como construções. Repita isso comigo. Vidas são como construções. É a qualidade da base, qualidade do alicerce, é a qualidade do fundamento, é a qualidade daquilo em que se apoia a sua vida que vai determinar a solidez e a segurança dela. É esse fundamento em que você se apoia, é que ele vai se revelar se ele será forte o suficiente para suportar o peso de você mesmo, da sua própria carne, dos seus próprios desejos, das suas próprias fragilidades, das suas próprias concupiscências, e será forte também para resistir às pressões que vierem de fora, às tentações, às provações. É esse fundamento em que você se apoia que vai determinar se a sua casa vai desmoronar, vai ficar em ruínas, ou se ela, pela glória de Deus, vai ficar heroicamente, valentemente, maravilhosamente de pé. Mateus, capítulo 7, versículo 24, dá o texto base desta manhã. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu vou esperar que todos achem, porque eu gostaria que os olhos de todos percorressem estas santas e sábias palavras de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você pode imaginar que um pouquinho antes daquela grande onda chegar, irmão Gilberto, irmã Cibele, irmão Wilson, irmã Helena, um pouco antes da tsunami chegar, lá no Sri Lanka, na Tailândia e algumas ilhas próximas, milhares de pessoas, centenas de turistas estavam se sentindo muito bem, numa boa. Hã? Confiantes, seguros. E por quê? Porque confiavam nos fundamentos em que eles estavam pisando. Às vezes, nos sentimos muito confiantes em determinados fundamentos, com determinados fundamentos que não merecem essa confiança. Às vezes, nós confiamos na juventude. Que bom, não é, ser jovem, não é? Dá a impressão que você nunca vai morrer. Já pensou nisso? Nunca, né? És tão jovem, não é, Tiago? Oh, beleza, ser jovem. A gente sente que é capaz de mudar o mundo. É um fundamento em que às vezes as pessoas se apoiam. Se apoiam na saúde, que corre sempre lado a lado com a juventude, né? Pessoa sadia, não sente dor, não sente nem o corpo funcionar. Que beleza, né? Às vezes, se confia num outro fundamento que é o dinheiro. A pessoa pode ter aquilo que quer. pode desfrutar como aqueles turistas de momentos de lazer. Mas quando as pessoas confiam nesses fundamentos, nessas fundações que não merecem esta confiança, e de repente elas estremecem, esses fundamentos estremecem e desaparecem debaixo dos pés, as pessoas ficam com os pés no ar, sem apoio, e de repente toda aquela segurança vai embora e muitos entram em pânico. Alguém conhece algum caso desse? É verdade? E por que isso acontece? Porque as pessoas confiam demasiadamente, Patrícia, irmão Zé Carlos, em fundamentos aparentemente sólidos, mas que são frágeis. Em fundamentos que parecem duradouros, estáveis, mas na verdade, como tudo que é físico, material e deste mundo, é transitório, é passageiro. E um dia vai embora. E quando vai embora, quando desaparece, gera o pânico. Não. Nós, filhos de Deus, igreja do Senhor Jesus, nós temos que viver apoiados em fundamentos mais sólidos do que esse. Diga amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Salmo número 127, livro de Salmos. Salmo de número 127, versículos 1 e 2. Todos acharam? Se o Senhor não, o que é que diz aí? Edificar a casa. A casa é a sua vida, viu? A casa é a nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, as pessoas constroem as suas casas físicas, constroem os seus lares, constroem as suas famílias. As forças armadas guardam o país. As forças policiais guardam as cidades. E tudo isso é bom, é importante, é necessário. Mas por si mesmo, tudo isso não é suficiente. Não é suficiente. Na verdade, todo esse esforço será inútil se nós não tivermos um fundamento forte e um edificador do nosso lado, um edificador tremendo, a presença do Senhor em todas as coisas que fizermos. Parece que eu estou falando o óbvio. Parece que eu estou falando o que todos já sabem, mas eu estou falando aquilo que nem todos praticam. Meu querido irmão, você que está aqui esta manhã e que me ouve, uma família sem Deus no seu dia a dia jamais poderá experimentar a solidez e o aconchego de um laço espiritual com que só o Senhor é capaz de unir e atar os relacionamentos entre elas. Jamais. Momentos bons, mas depois não acontece mais. Um país e uma cidade sem Deus, irmã Rosana, começa a desmoronar, começa a se desfazer, vai se desintegrando devido à impiedade, devido à corrupção, devido à criminalidade. Meu amado irmão, nunca deixe o Senhor fora de qualquer área da sua vida. Nunca deixe o Senhor fora da sua casa, nunca deixe o Senhor fora do seu lar, nunca deixe o Senhor fora da sua família, do seu relacionamento com a esposa, nunca deixe o Senhor fora do relacionamento com seus filhos, nunca deixe o Senhor fora dos seus estudos, do seu emprego, dos seus negócios, nunca deixe o Senhor fora de nada que você faça. Nunca deixe. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, é a nossa nosso fundamento e a nossa edificação. Ele é o fundamento certo. Este é o tema que estamos trazendo esta manhã. O fundamento certo. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, quer dizer, com um trabalho tão pesado, aquele pão que você conseguiu, inútil você acordar cedo e trabalhar para ganhar o pão. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Que coisa tremenda, hein? Que coisa, meus amados irmãos. Certamente é Ele que faz a diferença. Ah, quando nós proclamamos uma verdade, ela não se opõe a outra verdade. Deus tem verdades paralelas. E há uma verdade paralela aqui, é que Deus não se opõe ao esforço próprio. Deus não se opõe ao empenho humano, ao trabalho. Pelo contrário, o trabalho é uma das grandes virtudes ressaltadas na Bíblia e particularmente no livro de Provérbios, quando fala da mulher virtuosa. E o próprio livro de Provérbios contém versículos abundantes contra o preguiçoso. Deus não é contra o trabalho, não. Mas, agora, preste atenção. Absorva este alimento que vem do céu. Se você busca o Senhor como seu fundamento, se você está com Ele em primeiro lugar na sua vida, se você fez esta opção de se submeter à palavra dEle, se você coloca o Senhor em primeiro lugar nos seus estudos, nos seus negócios, nas suas decisões, se Ele ocupa o lugar de Senhor na sua vida, então vá à luta. Estude tudo que você puder estudar. Verifique onde parou. Recomece e vá até os últimos graus. Trabalhe. Volte a procurar o seu campo de realização profissional, a buscar aquilo onde melhor você vai ganhar o pão. Empenhe-se. Faça tudo o que você puder e que estiver ao seu alcance. Vá semeando, porque à noite, quando você deitar e repousar, Deus, o teu Deus, que não dorme, vai fazer com que todas as sementes que você lançou durante o dia prosperem enquanto você dorme. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você fique pensando: ah, o pastor falou que Deus tem que participar das minhas decisões. Isso é bonito, mas como é que funciona na prática? É só todo dia orar? Será que eu devo compartilhar os meus problemas com alguém para ver se o Senhor fala através desta pessoa? Devo tirar dúvidas? Mas com quem? Provérbios, o livro seguinte, capítulo 24, versículo 1. Provérbios, Capítulo 24, versículo 1 diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Olha, presta atenção. Eu me dirijo agora particularmente aos jovens. A juventude. Vou somar adolescentes com jovens. Principalmente aqueles que estão na flor da idade. Olha, não queiras estar com eles. Não são boa companhia. Palavra do Senhor para você. Palavra de quem ama. Versículo 2. Porque o coração deles, o seu coração, maquina, planeja violência, e os seus lábios, o que que fazem? Falam para o mal. Ora, se esses lábios falam para o mal, não são nem boa companhia, nem são bons conselheiros. Então, a esses, você não deve ouvir. Agora, presta atenção. Mas com a sabedoria, edifica-se a casa. Diga, a casa é minha vida. É com sabedoria que se edifica a vida, a sabedoria de Deus. E com inteligência ela se firma. Olhe bem, é com a sabedoria de Deus, com a inteligência que ela se estabelece. E prossegue o versículo: pelo conhecimento se encherão as câmaras, as partes da sua mente, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Sabedoria, inteligência, conhecimento. Versículo 5. Mais poder tem o sábio do que o forte. E o homem de conhecimento tem mais poder, muito mais do que o robusto, do que o fortão, do que o lutador, do que o saradão. O pessoal dá muito valor à aparência. O Senhor diz no versículo 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Em outras palavras, lutarás pela vida. Com medidas de prudência, lutarás pela vida. E agora preste atenção. Na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão de conselheiros. Tem que saber escolher os conselheiros para com eles repartir as suas dúvidas, perguntar. Meu amado irmão, olha só. Em qualquer decisão importante da nossa vida, quais são as decisões importantes da nossa vida? Qual será a carreira que eu devo seguir? O que é que eu vou ser? Não precisa dizer quando crescer, porque muita gente já cresceu e ainda não tem uma carreira. Mas qual será a minha carreira profissional? Será que eu devo aceitar este emprego? Hein, irmão? Será? Mas ele é bem remunerado. Mas ele não vai me deixar mais ir à igreja ouvir a palavra de Deus. Senhor, será que esse é o emprego que reservaste para mim? Será que eu devo aceitar este emprego? Perguntas que você tem que fazer. Esse, será que eu devo namorar esse camarada? Decisão importante. Ah, outra. Será que eu devo continuar a namorar esse camarada? Aleluia. Ah, esse namoro vai dar em casamento? Esse casamento vai dar em bênção? E essa amizade, essa pessoa de quem eu tenho me aproximado tanto, essa amizade vai me edificar? Olha, em todos esses pontos principais, e mais em 1723, não deixe de buscar a sabedoria e o conselho de Deus. E a sabedoria e o conselho de Deus se acham na palavra de Deus e nos lábios de uma pessoa de Deus. Nos lábios de quem você sabe que o ama. O lábio dos pais, da mãe, do pastor, de um homem e de uma mulher de Deus. Diz o versículo 6, na multidão de conselheiros e bons conselheiros é que está a vitória. Então, nós temos que colocar o Senhor não só como fundamento, mas também como construtor, como aquele que vai edificar, que vai realizar os seus projetos e os seus sonhos. Diga amém. Amém. Há também um outro lado da questão, que também é uma verdade, irmã Antônia, que corre em paralelo, irmã Zélia. Não elimina a verdade de Deus, é outra verdade de Deus. Há pessoas que são afoitas, apressadas, intempestivas, tomam as decisões mais importantes da vida assim, ó. Pá, eu vou casar com esse camarada. Conheci há um mês, se apareceu na minha frente, é bênção do Senhor. Depois vou descobrir que era vontade só da carne. São pessoas que tomam as decisões mais importantes da sua vida, talvez pela idade, pouca idade, porque nunca tiveram uma palavra como essa que está sendo dada hoje, porque nunca foram objetos de amor dos pais, enfim, por algum motivo, nunca submeteram a sua decisão à oração, nunca ouviram homens e mulheres de Deus, e aí foram afoitas, apressadas, intempestivas. Mas enquanto há um grupo assim, como o Paulo nos ensinou hoje de manhã, há outros completamente diferentes, né? Há pessoas que demoram para tomar decisão. Vai beber água? Vou esperar um pouco. Espera um dia, uma semana, um mês, um ano para tomar a decisão. Parece até aquele baiano da esteira. O baiano deitado na esteira, na beira da praia, debaixo de um coqueiro. Mainha, fala, meu rei. Tartaruga morde. É venenosa? Por que, meu rei? Porque tem uma lá embaixo e está se aproximando de mim. Preguiça. A pessoa não quer mover uma palha, omissão. A pessoa é indolente. Ou às vezes tem medo de errar. Olha, há muita gente que tem medo de errar, não quer se arriscar, só quer o negócio certo. Não, eu só vou se for absolutamente seguro. Uhum. Conhece alguém assim? Você é assim? Eu só vou se for 100%. Ah, eu só vou para a igreja quando encontrar uma igreja perfeita. Por isso que eu visito, eu vou lá. Eu vou aqui, eu vou. Meu amado irmão, não há nada 100%. Não há nada absolutamente seguro. Não existe igreja perfeita, até porque igreja é composta de pessoas e pessoas são imperfeitas. E se um dia, por acaso e por absurdo, você que está procurando encontrar uma igreja perfeita, você não pode ser membro dessa igreja, você não é perfeito. Só começo a trabalhar no ministério desta igreja se parar a fofoca. Não vai parar a fofoca. Sempre vai haver fofoca. Só vou evangelizar se for do meu jeito. Eclesiastes, o próximo livro, capítulo 11, versículo 1. Olha o conselho de Deus para você. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Deu uma paradinha aí. Eu queria que você entendesse bem o contexto do que está aqui e do que você vai ler daqui a pouco. Presta atenção no contexto e não nas crianças. O contexto diz para você, vindo por intermédio de Salomão, a quem o Senhor deu muita sabedoria, Salomão está dizendo aqui, em outras palavras, que a nossa vida, gente, aqui neste mundo, envolve riscos e oportunidades. A nossa vida envolve riscos e oportunidades. E como nós não sabemos qual é o dia de amanhã, porque a vida não nos dá garantias, nós devemos estar preparados hoje para fazer hoje, para lançar o nosso pão sobre as águas hoje e para repartir o que temos hoje, aproveitar bem as oportunidades que surgem. Diga, aproveitar, diga, bem as oportunidades que surgem. Agora não diga porque eu pedi para você dizer, diga para você mesmo, eu devo aproveitar bem as oportunidades que surgem. Você que é papai, mamãe, como é que isso funciona na prática? Você está enviando as suas crianças para as atividades da igreja? Esta é uma oportunidade que surgiu, levantada pelo Senhor, porque é aqui que elas vão conhecer e tomar contato com o fundamento certo, com a palavra de Deus. Os primeiros passos, primeiro contato com a palavra de Deus. Você está incentivando as suas crianças, ou por omissão, por preguiça, ou por colocar a vida dos seus filhos e netos em segundo lugar, você está perdendo as oportunidades que tão amorosamente o Senhor está lhe proporcionando. Você é pai de adolescentes? Está mandando seus adolescentes, incentivando-os para comparecer às reuniões? Não. Mas ele pode sair de casa e conversar com aqueles lábios que dão maus conselhos, os maus conselheiros. Mas o Senhor colocou os adolescentes, os filhos, nas suas mãos. Você é responsável perante Deus por eles, até que eles tenham maioridade. Você deve incentivá-los para que eles aproveitem as oportunidades. Você que é pai está mandando os seus jovens para a igreja? Não, tem que mandar. Ah não, eles fazem o que quiserem. Se fosse assim, não precisariam de pais. Você mesmo está aproveitando as oportunidades? Você que está procurando um emprego, você que está querendo coisa melhor, você veio à aula de inglês ontem? Olhe, como é que se perdem oportunidades? Você tem um problema de relacionamento com a esposa, com o filho? Eu tenho. O que você está esperando para solucionar isso? Ah, que venha um anjo do céu e... O anjo do céu veio e inspirou pessoas para criar reuniões de família onde esses assuntos são tratados para dar ensino e resolver e transformar lares. E talvez você esteja perdendo a oportunidade que Deus colocou diante de você. Meus amados irmãos, nós devemos estar preparados em dia com nossos estudos na EBD, em dia com as nossas orações, em dia com a palavra de Deus, nem afoitos, desesperados, mas também não omissos, não preguiçosos. Não fique esperando igual o baiano o tempo passar e a tartaruga vir morder o dedão dele. Diga para o seu irmão com carinho: meu querido irmão, não fique esperando o tempo passar. Ah, pergunte para ele. Sabe por quê? Sabe por quê? Versículo 4. Versículo 4. Eu estou lendo Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Cegar você sabe que é colher, não é? Então, que fica olhando para o vento, olhando o tempo passar. Estou à toa na vida. O tempo passa, fiscal da natureza. Olhando o tempo passar, não faz nada, não produz nada, não investe, não planta, não vai colher. Ah, eu estou esperando o momento ideal. Estou esperando o local ideal, aquele instante ideal, o tempo ideal, as condições perfeitas. Se nós formos esperar isso, eu estou esperando. Irmão Luiz, quero dizer uma coisa: eu adoro a Bíblia. Quando eu a vejo lá em casa aberta, me dá uma vontade de ler aquilo, deve ser bom que está lá dentro. Ainda não li. Por que não leu, irmão? Estou esperando o local ideal. Aquilo é a palavra de Deus, não é? Então, eu, o dia que eu tiver uma casinha em Petrópolis, em Teresópolis, aquele jardim gramado, verde, lindo, aquelas jardineiras, aquelas flores, um banquinho branco, árvores, eucaliptos, hein? E a luz do sol pela manhã perpassando por entre... Perpassando é lindo, está romântico, não está? Perpassando por entre as árvores e criando reflexos. Aí sim, eu vou sentar, abrir a Bíblia e ler. E vou começar. Nunca vai começar. Se ficar esperando o momento, as condições ideais, nunca vai começar. Eu estou, irmão, eu quero ir, eu quero, gosto de igreja. Ih, só Deus sabe como eu gosto de igreja. O irmão está frequentando alguma? Não estou, estou visitando para... Irmão, se você fica visitando uma igreja, visitando uma denominação, visitando outra, e em cada uma delas você vai encontrar um problema, vai encontrar uma coisa. Se você ficar procurando o local ideal, jamais vai se congregar. Quem concorda, diga amém. Se passarmos o tempo todo da nossa vida sentado nos bancos, eu tenho ouvido muita pregação. Pastor já pregou, pastor Medeiros, pastor Luiz, pastora Nilly Maura, outros presbíteros, presbíteras já pregaram aqui, que a gente tem que participar da obra. Mas eu estou esperando, tem o seguinte: a igreja está muito desorganizada ainda, não tem regimento interno, então as pessoas não sabem direito o que vão fazer, se metem uma nas áreas dos outros. Como é que eu posso ir lá, me apresentar para dar aula na escola dominical? Não tem salas separadas, um professor tem que falar mais baixo, senão atrapalha a classe do outro. Eu não posso ir, meu irmão. De repente eu estou lá, falta água na igreja. Eu vou esperar as condições e... Se esperar as condições ideais, nunca vai servir ao Senhor. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Você veio aqui esta manhã procurando uma direção de Deus, ela está sendo dada. Você veio procurando uma resposta do Senhor, eis a resposta do Senhor. Versículo 6: semeia pela manhã a tua semente, trabalhe, meu irmão, e à tarde não repouses a mão, continue a trabalhar, porque não sabes qual das duas vai prosperar, qual prosperará, se esta de manhã ou se aquela de tarde, ou ambas, se igualmente serão boas. A direção do Senhor é essa: compareça, venha, faça, trabalhe, participe, semeie. Mas claro, não dá. E você pode semear de duas maneiras, basicamente. A primeira é diretamente, diga diretamente. Isso é o que a gente faz nos ministérios. Faz reuniões, ensaia peças, ensaia coral, dá aula, enfim, prega a palavra. Isso é diretamente, servindo ao Senhor diretamente. A outra é indiretamente, pelo que você representa para os irmãos. Como eles te veem, como eles veem você como um exemplo, alguém com quem você, de quem você possa se aproximar, a quem você pode contar os seus segredos e ouvir uma palavra do Senhor, enfim, olhar para ele e ver o testemunho da vida dele. De duas maneiras você serve ao Senhor: diretamente e indiretamente, pelo testemunho da sua vida. Eu dou glórias a Deus porque desde ontem à noite, agora de manhã, eu vi esta palavra ser testificada aqui, escrita há mais de um mês. Porque antes de viajar, eu tive que providenciar esta palavra, que eu não poderia fazê-lo logo depois que cheguei. E a palavra de Deus está aqui escrita. É muito importante que você que quer construir sobre o fundamento certo, sobre o forte fundamento, que é o Senhor e a sua palavra, que observe que há outros à sua volta. Observe que há outras pessoas à sua volta. Essas pessoas que estão à sua volta sentem dor, têm problemas atuais, alguns decorrentes de problemas do passado, estão tentando resolver a sua vida e às vezes estão em muito pior situação do que você e precisam de você. Precisam do seu afeto, precisam do seu amor, precisam da sua atenção. Olhe em volta, por favor, olhe à sua volta. Veja quantos irmãos precisam de você. Olhe para trás, veja quantos oficiais precisam de você. Agora olhe para frente, veja quantos pastores precisam de você. Eu preciso de você. Com essa visão, não nos julguemos apressadamente por uma palavra, por um mau momento, por uma atitude errada. Não adote a posição de um crítico em potencial, mas faça o contrário. Veja-se a partir de hoje, veja-se a partir de hoje alguém tão importante para o seu irmão, tão importante, comissionado no reino espiritual por Deus, que você mesmo se aproxime dele como um amigo, embora você não seja reconhecido, embora às vezes não receba o afeto e o amor que você espera. Que você se aproxime dele como um anjo, embora você não sempre seja reconhecido como tal. Mas veja-se como alguém posto ao lado dele por Deus para animá-lo, para encorajá-lo, para exortá-lo, para aconselhá-lo, para amá-lo. Um instrumento de Deus para edificar a casa do seu irmão. Veja-se assim. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 diz, leamos todos juntos, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos o quê? Reciprocamente. Eu edifico você, você me edifica, como também estás fazendo. Esperamos todos. Meu amado irmão, feliz, bem-aventurado é aquele que desde criança, desde adolescente, desde jovem percebeu que a sua vida, a sua casa, a sua vida só tem sentido, só tem razão de ser se for fundamentada em Deus. Feliz daquele que percebeu muito cedo que a sua vida só tem solidez, só tem estabilidade, se o seu fundamento for o Senhor e a sua palavra. Bem-aventurado aquele que descobriu que a sua vida só tem significado, só tem valor se produzir o fruto do Espírito. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. O livro de Eclesiastes está depois do livro de Provérbios. O capítulo 12 é o último capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz assim: lembra-te do teu Criador. Diga para o seu irmão, lembra-te do teu Criador. Lembra-te. Agora olha quando, quando? Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que chegue a velhice, antes que cheguem as dores, antes que cheguem os problemas, lembra-te do Senhor agora, quando estás com perfeita saúde, quando estás jovem. Olha, meu amado irmão, quantas pessoas nós conhecemos, irmã Vilma, que chegam à idade adulta sem receberem esta verdade nos corações, sem perceberem isso. E aí só uma grande aflição, só um grande maremoto, só uma grande tsunami que entre pela vida dessa pessoa e destrua tudo que foi construído sem Jesus, é capaz de despertá-la do sono espiritual e fazer com que essa pessoa, com temor e com tremor, comece a buscar o Senhor como seu forte fundamento. Depois desse fundamento, diga, depois do fundamento, nós precisamos construir a nossa casa, a nossa vida, com a sabedoria de Deus. O que é isso, pastor? Construir a minha vida com a sabedoria de Deus. Eu não já venho aqui. Meu amado irmão, Deus não quer só que você venha à igreja nos dias marcados, nas atividades, nos cultos. Não, isso é lei. Deus não quer só que você vá à sinagoga aos sábados. Isso é lei. Deus não quer que você vá à missa aos domingos. Isso é lei. Não. Deus quer muito mais. Ele não quer religião de aparência. Você que está me ouvindo aí do CD, Deus não quer que você... Ele não está satisfeito com o seu comparecimento. Deus quer fazer parte da sua vida, do seu café da manhã. Deus quer participar da sua manhã, quer ir com você na condução, quer participar do seu emprego, dos seus estudos, das suas atitudes lá, quer participar das suas conversas na rua, quer participar das suas conversas no lar. Deus quer privacidade com você. Ele quer ter íntima comunhão. Deus ama a você de tal maneira que Ele quer inspirar as suas decisões e influir no seu destino para que você seja vitorioso e bem-aventurado em tudo que realizar. É isso que Ele quer. Ele quer se aproximar de você, mas não é para tirar nada. É para repartir tesouros com Ele. Então, meu amado irmão, não retarde esse momento. Não retarde esse momento. Renda-se hoje, agora, nesse instante em que a palavra está sendo pregada. Abra coração aí, sem restrição. Renda-se hoje, já, agora, desde que essa palavra mande em sua vida, que Ele seja Senhor da sua vida, hoje, nesse culto da manhã, porque você não sabe se estará vivo no culto da noite. Isaías, capítulo 40, versículo 6. Isaías, capítulo 40, versículo 6, uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Você entende isso? Seca-se a erva, quer dizer, envelhece, e cai a sua flor, a mocidade vai embora, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Oh, glória! Nós somos comparados na palavra de Deus a plantas, a flores, a coisas muito frágeis, a coisas que murcham, há coisas que fenecem, há coisas que morrem. E aí estabelece o grande contraste, Jorge, entre nós, que murchamos, fenecemos e morremos, e entre Deus e a sua palavra, que são imortais, são infalíveis, são eternos e nunca passam. A palavra de Deus é uma rocha, e se nós quisermos fortaleza, mocidade para sempre, vida para sempre, temos que viver apoiados nesta rocha imortal, nesta palavra indestrutível e eterna. E aí as nossas soluções serão reais, serão adequadas e serão duradouras. Ele faz a nossa casa se manter de pé. Mateus, capítulo 7, diz no texto que nos inspirou esta manhã, no versículo 24, Mateus 7, 24, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, quem está ouvindo a palavra do Senhor, diga amém. E as pratica, quem vai praticar, diga aleluia. Aleluia. Será comparado a um homem prudente, que edificou a sua vida, a sua casa sobre a rocha da palavra de Deus. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, vieram os maremotos, os tsunamis, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Você sabe o que é na prática edificar sua casa sobre a rocha? Edificar sua casa sobre a rocha é viver diante de Deus como eterno aluno, como eterno discípulo. Senhor, eu quero aprender. É olhar para Ele, esperando dEle a palavra certa. É ter fé, dando crédito ao que Ele vai falar. Ah, eu não posso agir por conta própria, Senhor, eu vou errar. Eu preciso da Tua direção. Isso é edificar a casa sobre a rocha. Ah, e depois que você vem com essa predisposição, entra na casa de Deus, Deus fala a você como falou, esta manhã está falando, e aí você de aluno passa a ser aluno obediente, e depois de ouvir a palavra, o conselho, a direção de Deus, passa a obedecê-lo imediatamente, sem restrições, sabendo que é aí que está a sua vitória. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando nós começamos a concluir, nesses 7 minutos que faltam, a mensagem que o Senhor nos deu para transmitir esta manhã, eu queria dizer a você que eu não conheço uma pessoa que tenha afundado a sua vida, perdido a sua vida, de propósito, intencionalmente, porque ela se baseava em alicerces que julgava fortes, mas eram fracos. Eu sei que algumas pessoas que ouvem a palavra de Deus e a ignoram por orgulho, por vaidade, por teimosia, mas a grande maioria das pessoas que se dá mal porque nunca foi instruída na palavra de Deus, nunca foi alimentada, nunca foi dada para ela conhecer estas verdades. E a vida delas é um eterno torvelinho, um redemoinho. As pessoas são atropeladas pelos acontecimentos. Elas são, de repente, esmagadas por um tsunami. É aí que chega a sua responsabilidade, a responsabilidade daquele que edificou a sua vida sobre a rocha. Diga para o seu irmão, aí está a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade e a minha? Nós temos que nos aproximar das pessoas, não como juízes, mas como anjos. Diga, não como juízes, mas como anjos, como ajudadores, como reveladores da vontade de Deus. Para mostrar a essas pessoas como se constrói uma vida segura, feliz, e que sem Cristo Jesus, a casa dela vai ficar em ruínas, vai desmoronar. Ah, mas não se esqueça de uma coisa. Não se esqueça. As pessoas só vão se interessar pela mensagem que você vai transmitir se elas olharem para a sua casa, para a sua vida, e virem a sua vida de pé, segura. Aí elas vão se interessar pela mensagem que você tem para transmitir. Ah, mas seja autêntico, seja verdadeiro. Não seja como alguns dizem por aí. Ah, venha para o Senhor, venha para a igreja e você vai ficar livre de aflições, de tribulações, de maremotos, de terremotos, de tsunamis. Não. Mostre a essas pessoas que viver uma vida na obediência a Deus é construir uma casa sob um sólido fundamento que permanece firme quando vem o dia mau, quando vem a tribulação. Para finalizar, mostre a elas que você e elas, que nós podemos enfrentar, podemos resistir, podemos sobreviver a qualquer abalo, a qualquer maremoto que venha, se estivermos firmados na palavra de Deus, se estivermos fundamentados sobre a rocha, se estivermos obedientes ao Senhor, se a nossa vida estiver pautada de acordo com o que Ele quer. Aí pode vir o dia mau, pode vir a tragédia, pode vir o que quiser, porque depois que passar, pela glória de Deus, ainda estaremos de pé. Amém. Aleluia! Estaremos de pé. Diga, Mil cairão ao meu lado e 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Ah, e se você for atingido, não cairá, porque você está preso no fundamento certo. E assim o Senhor e o Espírito transmitiram à sua igreja.